Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convidas. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. Bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Vitela ou lampreia, serão estes os motes que irão deliciar os visitantes de Sever de Voga. São várias as receitas e os pratos que fazem parte desta rota da vitela e da lampreia. Ora bem, isto é uma maneira de dar a conhecer a gastronomia de Sever de Voga e tentar angariar clientes de todo o país, digamos assim. Há poucas terras iguais. Por isso também é conhecida pela Veneza de Portugal, por alguma razão é, ou a Suíça de Portugal, portanto o distrito a ver é todo bonito. É precisamente na margem do Rio Voga, o local que nos possibilita voar numa viagem de sabores. A rendição a estes pratos é extrema. Aqui é a lampreia, que é a iguaria cá da zona e pronto, é um prato que isto é, ou se gosta ou se não gosta, não é? Quem gosta, gosta. Quem não gosta... Isto é lampreia mesmo assim. Tá bom, a gente normalmente já comia em arroz, agora estamos a comer à bordaleza. Penso que assim que é, para mim, é mais apetecível, não é? Os verdadeiros aficionados da lampreia rendem-se à gastronomia da região, onde podem experimentar a lampreia de várias maneiras. São vários os restaurantes que participam nesta rota e fica a dica para quem visitar as belas terras de Sever de Voga, a lampreia ou a vitela serão uma ótima escolha. We'll be right back. serpenteio voga sereno, o val ameno do cifagueiro. A sonhar entre arvoredos, levar segredos ao mar da Aveiro. Suas margens verdes franjadas e namoradas. Dizendo versos, fazendo amar. Falo o verde, que feliz roupagem veste na passagem o teu rio amigo. São bordados finos de pinheiro e murata que uma vida curta quer levar consigo. Suas águas vão nas aragens do vale, imagens de tal beleza, e há por certo dois céus iguais. Veste na passagem o teu rio amigo. São bordados finos de pinheiro e murta que uma vida curta quer levar consigo. Essa tua linda boca de medronho que dá vida aos sonhos num sorriso breve, é o sulco vivo da poesia amena, feito pela pena com que Deus escreve. É o sulco vivo da poesia amena, feito pela pena. Distrito de Aveiro, existe um território de contrastes, fruto da simbiose entre o litoral e o interior, da diversidade da natureza e da obra humana. Sever de Volga. Venha conhecer este território de paisagens deslumbrantes. Os rios e quedas de água convidam à aventura. O artesanato rico em tradição. A gastronomia de sabores inesquecíveis. A dois passos de Coimbra, Porto, Aveiro e Viseu e dos principais eixos rodoviários do país, A1, A25, A17 e IC2. Sever de Volga, aproveita ainda a linha do Norte e a proximidade ao Porto de Aveiro. Aqui se destacam cerca de 130 km² de mancha florestal, envolvendo 70% do território de um concelho que é atravessado no sentido nordeste-sudeste pelo rio Volga. para além de vários outros cursos de água de menores dimensões, conferindo-lhe a particularidade de Conselho Verde. Sever de Voga é um território singular para quem busca sensações únicas. Este é também um espaço de desenvolvimento económico, apostado nas energias renováveis, na inovação e no conhecimento fomentados pelo Voga Park. Parque Tecnológico e de Inovação do Voga. Destino turístico preservado e genuíno. Nele relevam a paisagem, a natureza, a luminosidade, a gastronomia e a cultura, aliados à sua história e às suas gentes. Sever de Voga tem monumentos e estações arqueológicas que confirmam a passagem de povos pré-históricos, atraídos talvez pelas excelentes condições naturais da região. De sublinhar os vestígios de arte rupestre gravados em pedras ao ar livre, onde figuram certos sinais de enigmática interpretação. Num grupo de penedos, destaca-se a pedra esculturada, a que o povo chama Forno dos Mouros, cuja origem remontará provavelmente à Idade do Bronze e que está classificada como imóvel de interesse público. Aqui repousam também vestígios da mais antiga arquitetura de pedra do mundo, a arquitetura megalítica, vulgarmente conhecida por antas ou pedras-talhas. Referência em especial na freguesia de Couto de Esteves para a necrópole da anta 1 da Cerqueira, quer pelas suas dimensões, quer pelo seu estado de conservação, também ela classificada como imóvel de interesse público. Já a necrópole do Chão Redondo, na freguesia de Talhadas, que é constituída pelo Dolmen 1 e Dolmen 2, e a anta da Capela dos Mouros, localizada em Arcas, que pertence à mesma freguesia, são imponentes sepulturas pré-históricas com cerca de 5 mil anos. O troço da Via Romana, que passa em Ereira, freguesia de Talhadas, e hoje classificada como imóvel de interesse público, ligava outrora o nó viário de Viseu à estrada Olisipo-Brácara, isto é, Lisboa-Braga, pertencente à rede viária romana entre os séculos II e IV. Os romanos souberam igualmente aproveitar as riquezas do subsolo das minas do Braçal, da Malhada e do Coval da Mó, mais tarde reabertas e exploradas na década de 40 do século passado, para extração de galena, minério de chumbo que era exportado para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A monumentalidade do concelho é tangível também nos seus pelourinhos, o de Sever de Voga, de uma arquitetura mais elaborada, e o de Couto de Esteves, de simples construção, ambos classificados como imóveis de interesse público. Já a arte e o engenho popular estão aqui patentes em múltiplos moinhos de água, alguns ainda em funcionamento, nas áreas comunitárias e nos tradicionais espigueiros de características próprias, a ostentar na cambota pinturas naif que os enobrece e os torna únicos. No património histórico de Sever de Voga, a arte sacra ocupa um lugar de relevo. Tem a sua expressividade máxima nas igrejas do concelho. A talha dourada é a expressão artística predominante e a mais relevante do espírito barroco e do sentir português. Em Sever de Voga, há mil e uma razões que convidam à descoberta. As cascatas da Cabreia e da Frágua da Pena, no rio Mau e no rio Fílvora, ambas na freguesia de Silva Escura. Os rios Lordelo e Gresso. A aldeia dos Amiais, com a era comunitária no Couto de Esteves. A Ribeira de Carrazedo, em Paradela do Voga. O Morro do Castelo, em Cedrim. O rio Voga e a Ponte do Poço de Santiago, considerada o ex-libris do concelho em Pessegueiro do Voga, com 28,5 metros de altura, serviu em tempos de passagem ao comboio a vapor, o Voguinha, que circulava na linha do Voga. Símbolo de identidade de toda a região, é um dos pontos mais conhecidos da magnífica paisagem ribeirinha do Voga e agora local de passagem da ecopista para a prática de desportos de aventura. Thank you.

Num vale isolado e perdido no mundo, a pastorícia continua a manifestar-se, tendo em conta todos os tradicionalismos. Reza a história que Celurico da Beira é uma terra de guerreiros e pastores, mas uma vila serrana que se vem afirmando rumo à modernidade. Música. Já no século XII, o queijo fabricado na Serra da Estrela era saboreado nas mesas reais e foi mesmo evocado por Gil Vicente no século XVI. É o mais antigo dos queijos portugueses e dos mais afamados de todo o mundo. A Serra da Estrela serve de pasto às ovelhas das raças Churra Mondegueira e Bordaleira, que são consideradas como as de melhor aptidão leiteira. Hoje restam poucos pastores de profissão, são na sua maioria pessoas com mais de 50 anos, embora existam ainda aqui e ali alguns descendentes mais novos que seguiram por este caminho. Entre ovelhas e cães, o trabalho do pastor no dia-a-dia é duro, mas nem por isso deixa de ser feito com prazer. Célia Silva, a pastora que aos 30 anos trocou Vila do Conde por Vida entre Vinhas, na esperança de marcar a diferença, tendo como objetivos melhorar a qualidade e a capacidade produtiva numa profissão que hoje em dia é quase desconhecida. Optei porque, além de realmente ser um gosto e de estar a ver os terrenos a encherem-se de silvas e de gestas, e como os meus avós tinham muitos terrenos que estavam a degradar-se cada vez mais, optámos por tentar fazer alguma coisa. E, além de mais, sempre gostei muito desta zona e sempre preferi viver no campo do que viver na cidade. A primeira coisa que se faz de manhã é fazermos a ordenha, retiramos o leite, que é utilizado para o fabrico de queijo. Depois da ordenha, os animais vão para as pastagens, porque temos em sistema extensivo, vão para as pastagens, onde passam o dia, e ao fim do dia regressam a ovil, é feita outra vez a ordenha da noite, e depois durante a noite ficam na loja. Para os pastores, o dia começa às 6 da manhã e só termina depois do pôr do sol. Uma vida dura, sempre presa às necessidades dos animais e que raramente é compensatória. Mas houve tempos em que esta atividade era uma das atividades mais importantes da região, que vivia em grande parte da indústria têxtil e dos lanifícios e para a qual a lã das ovelhas era uma matéria-prima essencial. Os produtos que nós tiramos é o leite, que é utilizado no fabrico do queijo e requeijão. Temos também o borrego, que fazemos borrego Serra da Estrela, e o requeijão, e existe também a lã. Há vários anos que o rebanho de Manuel Rodrigues passou quase a ser o único a atravessar as ruas da aldeia, como se de um ritual diário se tratasse, ao som dos chocalhos, logo pela manhã. A ideia é chegar no passo possível às cada vez mais escassas pastagens, onde o verde do prado deu lugar ao crescimento de casas, colocando um ameaçador cutelo sobre o futuro do pastoreio. Estava em tradição, já o meu pai, meu avô tinha ovelhas e ainda emigrei e acabei por cá ficar também com elas pelo gosto à terra, às ovelhas. Nascemos com elas, pronto, teremos que morrer com elas. É diária, de manhã íamos a ordenhar, dar ali uma voltita, depois tratar dos animais, na loja, e depois deitamos fora outra vez, íamos almoçar ao meio-dia e à tarde voltamos outra vez com elas, ajeitá-las para elas andar melhor, se alimentar melhor. Para que o queijo atinja a qualidade desejada, deve ser feito sempre da mesma ordenha. Atualmente, o fabrico do queijo e o seu ritual já não são feitos de forma tradicional como há dezenas de anos. Conceição, esposa de Manuel Rodrigues, todos os dias depois da primeira ordenha, prepara o queijo, deixando todos os tradicionalismos para trás. Utilizamos uma tigela, uma banheirazinha pequenina, onde tiramos aqui da cuba onde o queijo é colhado e o metemos logo. que a francela estava aí a 70 centímetros ou 60 e metemos logo na forma. Os conselhos de Fornos de Algodres, Gouveia e Ceia decidiram realizar feiras do queijo Serra da Estrela. Depois de Ceia e Gouveia, este ano fecha-se o ciclo em Fornos. Finalmente temos a produção de queijo estabilizada. Demos alguma dimensão à produção de queijo da Serra e hoje em dia já se começam a ver alguns sinais que a atividade começa a dar os primeiros passos no caminho da recuperação. Mas acima de tudo, aquilo que importa realçar é que juntando três dos mais importantes conselhos na produção de queijo da Serra, só a junção destes três, como ato de coragem e de boa vontade dos três presidentes de Câmara, permitiu fazer um evento com caráter nacional. Já não tenho uma feirinha, mas tenho uma feira de âmbito nacional que aí sim promove verdadeiramente não só o queijo, mas todos os produtos locais. E isso deve-se fazer no queijo e em todas as áreas na região. Nós devemos nos juntar todos e promovermos toda a região e aquilo que bom existe na região. O queijo é um bom exemplo. Conseguiram juntar vontades, a bem dos produtores e a bem do queijo da Serra. Mas é bonito de vermos os produtores de Ceia e de Gouveia a venderem Fornos de Algodres. A princípio, os produtores foram os primeiros a estranhar. Feira do Queijo Serra da Estrela vai ter lugar em Fornos de Algodres. O melhor da América Latina. Gira Latina. Os cantautores. As viagens. Os povos. A cozinha património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Gira Latina. O melhor da América Latina. Professor Mandarim. A vida, as viagens, a economia, as amizades, os negócios levam-nos a olhar para a China de forma mais atenta. O tempo é de relacionamento a todos os níveis com esta parte longínqua do planeta. E ainda há a arte de escrever e o gosto de falar mandarim, a língua mais falada em todo o mundo. Professor Mandarim é uma produção alternativa rádio com o apoio da escola Mandarim Fan. Aceita o desafio e vem às aulas do Professor Mandarim aqui na tua rádio. Vamos por aí, mundo fora à descoberta dos locais onde a bicicleta e o ambiente se tornam amigos. Histórias de gente que pedala para o futuro e iniciativas do presente que ganha com essa amiga de origens e destinos vários. Venha daí com a Amiga Bicicleta, que já roda na sua rádio. ele ao fim de... Ora, está aí 15 dias, na primeira câmara. Depois de 15 dias, lava-se com um bocadinho... Não é água quente, é água fria. Ou borna, mas tudo para o frio, não nada para o calor, porque o queijo está muito frio e não vai entrar num processo de calor, porque há muita gente que é capaz de estragar o queijo. O queijo está frio, depois mete-no em água quente e o queijo sofre ali uma alteração muito grande e às vezes estraga o queijo por causa destas alterações. Não, nós tentamos lavar sempre o queijo com água fria. Se não tiver muito frio, até da torneira, tira-se da torneira e lavamos o queijo. E depois vem para a outra. A outra depois, na segunda lavagem, já pode ser borninha e daí para ele. O queijo, para estar bem feito, é uns 60 dias. Uma das características mais notáveis desta profissão ancestral é a transumância. Os pastores eram, e alguns ainda são, quase que nómadas, procurando durante o ano os melhores sítios para os seus animais se alimentarem, descendo a serra no inverno para evitar o gelo e a neve e voltando a esta na primavera quando os rebentos das plantas ganham nova vida. O queijo Serra da Estrela representa há vários séculos um símbolo da região, do país e é um elemento destacado do património cultural e económico. A sua importância na economia nacional e regional, o grande reconhecimento internacional e as características da sua produção e paisagem fazem do queijo Serra da Estrela um objeto de estudo do máximo interesse. O queijo da Serra da Estrela, embora apresente enormes dificuldades de produção e comercialização, constitui-se sem dúvida em um dos queijos clássicos do mundo. O queijo d'Oppio é um queijo que requer outras análises, requer outros cuidados, não pode ter qualquer orifício. Portanto, é um queijo, queiramos ou não queiramos, embora os preços sejam mais caros, mais elevados, porque o custo da certificação também é caro, se não é caro, é caríssimo, mas é claro, o queijo certificado Serra da Estrela é queijo Serra da Estrela. E isso, meu amigo, a nível mundial não há outro. O queijo Serra da Estrela é produzido exclusivamente com leite de ovelha de raça bordaleira, coalhado pela Flor do Cardo. As suas características inconfundíveis de aroma e paladar, juntamente com a sua cor amarelada, pasta semimola manteigada, mais macio ou duro, consoante a idade, satisfazem plenamente o paladar mais exigente. Não há tempo a perder, desde a ordenha, o fabrico do queijo e do requeijão. O leite chega à queijaria em bilhas e nós filtramos o leite e colocamos na cuba de coalhar o leite. Quando o leite já está à temperatura certa, adicionamos-lhe o sal e o cardo, correspondente aos litros. Esperamos cerca de uma hora e quando o leite estiver coalhado, fazemos o corte da coalhada e depois procedemos ao dessuramento. Depois do dessuramento fazemos com panos, depois fazemos o enchimento dos moldes, onde tiramos sempre mais um bocadinho de soro. Por fim, quando temos os moldes ou as formas enchidas, colocamos a marca de caseína no queijo, tapamos o molde e vai para a prensa para ganhar forma e acabar de tirar o soro. Na prensa fica cerca de 2 horas. Depois tiramos a prensa, aparamos o queijo, colocamos a cinta e colocamos na câmara de cura, na primeira fase. O soro é um subproduto do queijo que utilizamos, como disse, no fabrico do requeijão. Utilizamos, pomos o soro na marmita e pronto, pomos a aquecer. Quando chega à temperatura certa, o soro começa a precipitar e forma a massa que vai dar origem ao requeijão. Depois enchemos os safates. E depois deixamos escorrer e colocamos também no ambiente refrigerado. até saírem para a expedição. Nos últimos anos, muito e bem tem evoluído a produção e fabrico do queijo Serra da Estrela. No entanto, há algo inalterável: a paixão e dedicação das gentes da Serra, o pastor e a queijaria. Ainda é assim na Serra da Estrela. Estas são as pessoas verdadeiramente extraordinárias por trás desta história cheia de segredos que é fazer o queijo da Serra. Os trilhos passam por muitas aldeias isoladas e estas fornecem uma oportunidade maravilhosa de descobrir o património da região e de provar as suas delícias gastronómicas. Como sustento destas aldeias é o pastoreio de ovelhas, um dos principais produtos dessa forma de vida é o famoso queijo da Serra, feito de leite de ovelha, seguido das carnes fumadas e chouriços e pratos de borrego e cabrito. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Salvaterra de Magos recebe mais uma edição do mês da Enguia. A exemplo dos anos anteriores, é esperado um grande número de visitantes, existe uma maior variedade de restaurantes que podem ser visitados e os seus pratos apreciados por todos os interessados durante o mês de março. É importante a divulgação do mês da Enguia porque faz com que possa atrair ao Conselho de Salvaterra de Magos várias pessoas, não só a nível regional, mas também, como foi referido, a nível nacional e, eventualmente, internacional. Obviamente, apostando em muita divulgação deste produto. Os espanhóis gostam muito de enguias. A enguia é uma aposta ganha aqui no Conselho de Salvaterra. A gastronomia é, sem dúvida, um fator de atração turística. É um produto turístico. Hoje a sopa de pedra é a atração turística de Almirim, o leitão da Bairrada é uma atração turística e ao identificar a enguia com a Salvaterra. Nós temos ranchos folclóricos, o rancho folclórico da Casa do Povo da Guarda de Ribatejo, das Janeiras, do Escaropim, de Salvaterra de Magos, dos Lusitanos de Marinhais, a enguia, a rainha do paladar. Em Salvaterra de Magos. A edição deste ano do mês da Enguia conta mais restaurantes presentes, uma maior variedade de pratos de elevada qualidade gastronómica e melhores condições para os expositores e visitantes para uma cada vez maior afirmação do evento. Fundamental. Frita, cozida, de caldeirada, enfim, é possível ao longo deste período. 1 a 31 de março, provar enguias confeccionadas das mais diversas formas, tendo como base as receitas mais tradicionais ou as mais inovadoras. O Conselho de Salvaterra de Magos aproveita esta oportunidade anual para mostrar as suas tradições, paisagens, usos e costumes, no fundo aquilo que tem de melhor e mais típico, não só ao nível gastronómico, como também de lazer, desporto, artesanato e folclore. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. A maior festa Coelho Serra da Estrela em Oliveira do Hospital é ou não é? A maior feira do queijo Serra da Estrela em Portugal é em Oliveira do Hospital. Não falte. É ou não é? Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes peças. Vinhos do Alentejo, mais que conhecimento, sabedoria. À beira do mar, assim se fez marinheiro, fez-se ao mar a navegar e cruzou o mundo inteiro. Chegou primeiro às Índias, ao Oriente, uniu por mares continentes que nos deixou por herança. Nas caravelas, num mar de águas turbulentas, dobrou o cabo das tormentas que é hoje de Boa Esperança. Qual é o país vaidoso e feliz do mar pioneiro? E que é banheiro, e que é marinheiro, que traz do passado nas veias de um fado sangue aventureiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro, que levou a cruz de Cristo Jesus pelo mundo inteiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro. Nasceu à beira do mar, assim se fez marinheiro, fez-se ao mar a navegar e cruzou o mundo inteiro. Chegou primeiro a outras praias distantes, por esses mares nunca dantes navegados por alguém. Tem um padrão à coragem, aos instrumentos, pelos seus descobrimentos junto à Torre de Belém. Qual é o país vaidoso e feliz do mar pioneiro? E que é marinheiro, e que é marinheiro, que traz do passado nas veias de um fado sangue aventureiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro, que levou a cruz de Cristo Jesus pelo mundo inteiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro, e que é marinheiro. Qual é o país vaidoso e feliz do mar pioneiro? E que é marinheiro, e que é marinheiro, que traz do passado nas veias um fado sangue aventureiro. E que é marinheiro. que é marinheiro, que levou a cruz de Cristo Jesus pelo mundo inteiro. E que é marinheiro, velho marinheiro. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as emendas, as confrarias, a gastronomia, os convidas. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho.